Zulu November, exercida visual para 1500, atenção para tráfego, ou melhor, informa o tráfego na chegada à Mayra, aeronave da Gol, passa 7400 e descida para 7000. Uno 884, desça para 2000. 2084. Vai alinhar por cima 0, iniciada com a laje 90, 940 da Gol. Vento 90 graus, com a 19. Opa, tá. Ou no 884, está autorizada a aproximação em ILS. 884. Seu solo 02, Lima Mike Fox, estacionar a frequência livre. Saco, vou no 601, 78, CLD, 3 horas e 50, alternado Campinas e Guarulhos. Vamos esperar a torre 1-8, decimal 9-5, altímetro no 0-0, bom voo. Direito de alfa, 18-95, meio 10. Controle de paciente, prossiga inicialmente para o farol da Barra e o senhor vai seguir a linha do litoral a 1.500 pés para pousar na pista 35. De Salvador, Gol 1-9-4-0, boa noite. O 940, controle, contato radar. Afirmativo. Mike Echo Zulu, eu preciso que o senhor navegue agora na proa 360. Matinho. Ona 70 a bordo, 3 horas e 50, alterna Campinas. Parte principal, Índia e Alfa, com temperatura 1-8, decimal 9-5, altímetro no 0-0, bom voo, TAM 397. 2 da tarde, Pátio, Índia e Alfa. Pontibera, torre, mano, noite, decimal, 953, mano, 97, obrigado. Mike Echo Zulu vai navegar na proa solicitada durante 2 minutos, após retornará para o farol de Itapuã. Hora certa, 21:05. Juliano, beleza? 90 graus, 1129. 2 C. Salvador 884, boa. Tá na final, isótero, hein, pai? 884, boa. Continue a aproximação, informe checado 90 graus, 1129 no 884. Ok. Salvador, boa noite, seu 397, ponto de espera, zona 0 pra... 397, mantenha o ponto de espera. Entendi. Uno meio 01, decolou 07, chama agora o controle 119-8. 19-8, boa noite. 884, cheque o trem, pouso livre no 01 centena com 12 nós. Repouso, 884. Agora 210 nós para coordenação de tráfego. Oi, Salvador, com 601. Com 601, controle, contato radar. 01. Chame Recife, 1251. 251 com Recife. Vamos, chame a torre, 11895. Torre, 6295, novembro. Torre Salvador, é com o novembro na torre para Itapuã, já avisou o campo. Reporte final da 35, com trem checado, 90 graus, 1129, é com o Zulu novembro. Final da 35, trem checado, é com o Zulu novembro. Contra o Zulu 97, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém 10, para 397. Chanera 6201, acionou por 140 vozes, 3,50, alternando Guarulhos para o táxi. Direita, Índia e Alfa, ponte pela torre, 1-8, decimal 9,5, altímetro no 0, no 0, bom voo e boa noite, Chanera 6201. Direita, Chanera 6205, grato, boa noite, bom trabalho. Somente. Cozulu? Vai que é Cozulu, boa noite. Ok, tá descendo aqui de 1000 para 500 pés, a... 10 milhas de Salvador. A intenção é pôr todos na pista 17 com o outro na direita. Reporte no farol de Itapuã. Onde será confirmado se autoriza o cruzamento? O Mike Eco Zulu. Mike Eco Zulu, reporte no farol de Itapuã. 1884, seu solo, zona 0. Chame o solo em 1219. Vai chamar. Solo, Gol 1-8-4, livre na pista, escuta. Boa noite, 1-8-4, táxi livre Alfa e Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, 1. Boa noite, Oceano 6201, ponto espera pronto. 6201, após a corrida, linha mantém, cabeceira no 0, 6201. Ok, após o Oceano, linha mantém. Zulu November, avistado da base para 35, já está checado? Tem de pouso baixado travado, Zulu November. Livre pouso, cabeceira 35, Eco Zulu November. Tem livre pro livre pouso na 35, Eco Zulu November. O 197 decolou o 02, chama agora o controle em 119, decimal 8, boa noite. Boa noite. Aqui é com o Zulu, farol de Itapuã. Aqui é com o Zulu, prossiga para o cruzamento do campo na vertical da torre. Tem condições de acelerar um pouco para efetuar o cruzamento? Confirme. Confirmo. Vai acelerar aqui para 135 nós e cruzar o campo. Aqui é com o Zulu. Ok, na vertical da torre, ingressando na perna do vento da pista 197, temos tráfego a 5 milhas do marcador externo. Interesse que cruze o campo o mais imediato possível. Mike Eco Zulu, agilizando para cruzar o campo e para a perna do vento, é o 97. Zulu November no solo aos 1-3, autorizado backtrack, táxi para o pátio número 5, Eco Zulu November. E torre 1-1-8-9-5, gol 9776. Gol 1601, chame Recife, 1251. 251, obrigado. Para o farol de Itapuã. Então logo aviste o tráfego na final do ano zero, nos informe. Eu vou mudar a sua instrução para fazer um tráfego pela direita para a pista 17. Positivo, está ciente e tem o tráfego no visual. Efetua em 3,6 à sua direita e... após este tráfego, vou autorizar o cruzamento passando a cauda. Mike Eco Zulu, agradece, efetuando 3,6 à luteira direita. Xenia 6201, livre decolagem, 1-0, 90 graus com 1-0-9. Iniciado, 6201. Estou em Salvador, gol no 776, boa noite. Turno 776, boa noite, continue aproximação, pista 1-0, vento 90 graus, 1-0-9. Informarei pista livre. 7,6. O Mike é com o Zulu, visual com tráfego na final do ano zero. Autoriza a retaguarda do mesmo com a pista 97, curva pela direita? Afirma normativo, essa é a intenção. Passando a retaguarda, com base pela direita, pista 97, reporte na final, vento 90 graus, com 0,9, Mike é com o Zulu. Reporte na final do ano 7, Zulu. É 201, decolou o Zulu 5, chama agora o controle em 119, decimal 8. 19,8, boa noite. Boa noite. No 776, tem pouso autorizado no 0, 90 graus com uma dúzia nós. Pista na 0, livre pouso. Gol no 776. 0. 776, solo 17, libere pista direita, chame solo 1219. Number 1 minute, to clearance, number 16, 1 minute, please. Para 197, baixar travado. Livre pouso, pista no 7, 90 graus, 1129, informa no solo controlado, Mike Eco Zulu. Informa na Zulu. Zulu, seu solo, os 2-0. O destino é o Pátio da Bata? O portão previsto é o portão 1-0, portão 10. Mas ao passar no através do portão 07, vai manter a posição e vai observar a viatura Follow Me para prosseguir após o táxi até o parqueamento no portão 1-0, ok? Number 16, clear to BH, Sierra Bravo, Bravo Hotel, flight level 100, 100. Your departure will be Coral, turn your right after departure, runway 10, then after, fly direct to Dende. After the right, RUB. After, according flight plan route, the squawk code 5536 and control departure frequency 119.8. RUB position will follow according flight plan route, okay, Rumba 16. 01, chame Recife 251. 251, boa noite. Boa. Arap, can you call me red text? posição em aguarde, o voo 7765, que observar, pode segui-lo até o 10. Frequência livre, uma boa noite, Mike Axelou.